coração. Lindas poesias, versos e canção. Confesso minha vida, quero te pegar. Você tem um jeitinho especial de ser. Me dá muito carinho e me faz amar. Me leva ao paraíso e me faz pensar. Sentir o que eu jamais senti. Me faz viver o que eu nunca vivi. Me deixa tão gostoso e me faz sonhar. Como será a minha vida um dia sem você? Não ter você comigo no amanhecer. Confesso que te amo e não dá pra negar. Como será a minha vida um dia sem você? Comigo no amanhecer. Confesso que te amo e não dá pra negar. Oh, oh, oh, oh. Hoje eu te entrego o meu coração. Que lindas poesias, versos e canção. Confesso minha vida, quero te entregar. Você tem um jeitinho especial de ser. Me dá muito carinho e me faz amar. Me leva ao paraíso e me faz pensar. Sem você.